Thank you. Thank you. Just the ideal of it. e se vira a sua mão. A caída do Ipanema, loucura que voltava no canal da emoção. Seu amor. Ai, quando a vida cai, não disse mais para onde eu. E aí eu caia não, não disse confusão. E amor, amor. voltinha do seu sussurro. Cana da avenida, avenida rolou. Voltou de ver você, o seu amor. Canta pra mim o que vem, meu bem. Canta pra mim o que quer saber. Canta pra mim o seu amor. Oh, cana da avenida, que veio dançar pra você, seu amor. Cana da avenida, cana da avenida. Você sai daí, quem, Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.